Uma boa tarde a todos, então. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que possamos, nesta tarde, refletirmos numa passagem do Evangelho que nos traz muitos elementos para a compreensão de que nós podemos ser no mundo um agente de Deus. Há uma passagem no livro de Atos, que está lá no capítulo 19, é o verso 11, que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele comentou essa passagem, e é baseando-se no pensamento desse Espírito e com a inspiração dos nossos benfeitores é que nós vamos, nesta tarde, procurar juntos refletirmos. Quando se diz que Deus agia pelas mãos de Paulo, ficava ali entendido, então, que o homem, por mais notável que ele seja no seu tempo, por mais destaque que ele apresente, quem age realmente é Deus, através de um mecanismo que muitas vezes nós não compreendemos, por um mecanismo que muitas vezes nos escapa o entendimento de como ele funciona exatamente para que se cumpra a vontade de Deus no mundo. Num mundo como o nosso, parece que tudo está sem controle, tudo está caótico, mas ainda assim, os desígnios divinos se cumprem. Ainda assim, tudo transcorre dentro de uma ordem perfeita. Porque para nós, o mundo caótico, o mundo desordenado, o mundo sem controle, é a experiência imediata que nós temos, é o que nós vemos, é o que nós percebemos. Basta a gente assistir um telejornal ou nós consultarmos a internet, nós vamos ver ou conversar com as pessoas, parece que em todos os lugares há problemas, há sofrimento, há dificuldade, há impedimentos. Mas ainda assim, a vida está fluindo. Ainda assim, as pessoas estão tendo oportunidade de realizar o melhor para aquilo que elas vieram nesse mundo. Mesmo com as aparentes adversidades da vida, mesmo com os aparentes obstáculos. E nunca foi diferente na história do homem. Desde que nós sabemos que o homem esteve aqui presente neste planeta, até os nossos dias, nunca houve um dia que a nossa espécie não enfrentou desafios no mundo. Então o fato de existir problemas ou não, não é necessariamente sinal de que as coisas estão fora do eixo, estão fora do que seria o normal. Na verdade, o mundo continua sua marcha progressiva. Isso porque não é o homem que age sozinho no mundo. Não é o homem que se conduz nesse planeta de maneira independente. O nosso destino é guiado por leis sábias, por leis soberanas, por leis justas, que sempre aproximam de nós as experiências que nós precisamos, que sempre nos traz as oportunidades que nós mais precisamos. Então, se hoje nós estamos enfrentando obstáculos, desafios na vida, é porque nós temos que passar por isso mesmo. Naturalmente que existem muitos dos problemas que eles surgiram porque nós mesmos criamos. E são fáceis a gente identificar nesta vida mesmo a ação nossa que desencadeou esses problemas. Por exemplo, hoje nós podemos estar com um conflito com alguém. Não nos entendemos com essa pessoa. Com certeza, em algum momento, houve o início desse desentendimento. E pode ter partido de nós a causa desse desentendimento. Então esse é um obstáculo da vida, é um problema que surgiu das nossas ações. Isso é fácil a gente localizar na vida presente. Enquanto que há outros problemas, outros desafios na vida, surgiram no passado. Nós, na doutrina espírita, já aprendemos muito sobre isso. O difícil é, às vezes, a gente se convencer de que essa situação ocorre com a gente e não apenas com os outros. Porque a gente acha que é prova, expiação, o sofrimento, quando ele está na casa do vizinho, na casa do companheiro, do amigo. Mas quando é na nossa, nós tendemos a pensar: puxa, por que eu tenho que passar por isso? Meu Deus, por que eu devo passar por essa situação? Então isso é porque nós temos ainda uma dificuldade de interiorizar essa ideia de que nós temos realmente que passar por certos desafios na vida. Porque é assim que nós crescemos. porque é assim que nós desenvolvemos o que nós podemos desenvolver em nós. É assim que nós vamos evoluir. São pelos desafios da vida. Se a vida fosse toda simples, toda fácil, nós não cresceríamos, nós não evoluiríamos, nós não nos transformaríamos naquilo que nós estamos ao longo de muito tempo nos transformando. Então, os desafios, os problemas da vida, não significa que o mundo está em caos, não significa que a nossa vida está sem controle, sem direção. Na verdade, nós sempre poderemos dar um bom resultado à nossa experiência, mesmo em meio a inúmeras dificuldades. E há na história da humanidade relatos, histórias impressionantes de pessoas que, mesmo atravessando momentos muito dolorosos, muito difíceis, ainda assim puderam fazer grandes escolhas, e essas escolhas trouxeram a elas uma grande vitória espiritual. O próprio exemplo de Paulo é assim. Ele foi um espírito que, enganado nas suas concepções, nas suas ideias, de que ele defendia, né, uma concepção da lei divina, ele achava que a mensagem do cristianismo era conflitante, era contrária. Ele combateu vigorosamente o cristianismo nascente. Ele promoveu ações que usavam da violência para combater essa mensagem que ele não compreendia. Mas ele foi capaz, ao perceber o seu erro, ao descobrir que estava errado, ele foi capaz de se renovar. E venceu todos os impedimentos. E se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Porque ele passou a divulgar justamente a ideia que ele combateu. Ele passou a defender a causa que ele se fez numa época inimigo. E ele pôde levar esperança, fé, consolações, ajudou a orientar muitas comunidades cristãs no primeiro século do cristianismo. De que forma? Através da sua dedicação à sua renovação interior. E não pense que ele teve facilidades nesse trabalho. Não teve. Na verdade, ele enfrentou muitos impedimentos. Para começar, ele não tinha mais a vantagem que a família lhe dava de fornecer toda subsistência material. Ele teve que ele mesmo trabalhar para se sustentar. Ele não foi aceito de pronto pelas pessoas, mesmo pelos discípulos de Jesus. Ainda assim, ele teve que se esforçar para provar que era uma pessoa renovada. E ainda assim, deixou uma obra que até hoje, passados quase 2000 anos, ainda estamos lembrando desse grande trabalhador do Cristo. Isso porque ele passou e ele se tornou um agente digno daquilo que ele se propôs. Por isso que a mensagem humana intitulou de mãos limpas. Uma vez percebido o erro, ele trabalhou todos os seus dias para reparar o erro. Uma vez que ele percebeu que ele estava errado, ele trabalhou intensamente para corrigir o seu destino. Então ele nos deu uma demonstração de grande renovação que o indivíduo pode encontrar ainda mesmo na vida terrena. Muitos pensam assim, mas ele recebeu um convite pessoal de Jesus, que apareceu a ele no caminho de Damasco, chamando ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E muitos pensam que esse chamado especial foi que o transformou. Esse chamado poderia ter despertado ele, mas a transformação dependia essencialmente das escolhas que ele passaria a fazer a partir daquele instante. E chamados perante o mundo, todos nós somos. Todos nós, de alguma forma, já fomos chamados pelo Cristo. Todos nós que conhecemos a mensagem do Evangelho, todos nós que somos alertados pelos Espíritos da necessidade de renovação interior que nós temos, nós somos chamados como Paulo foi. Só que depende essencialmente do quê? Das escolhas que nós fizermos a partir do momento presente para determinar o nosso futuro. E para isso nós temos que apresentar as mãos limpas. Para isso nós temos que apresentar um estado de alma daquele que não tem nada contra si. E normalmente nós nos sentimos impedidos nessa grande busca da evolução espiritual porque nós trazemos a consciência cheia de remorsos, porque nós trazemos a lembrança dos nossos atos tristes e infelizes, porque nós não conseguimos perdoar a nós mesmos. E aí nós criamos barreiras para o nosso crescimento interior, para a nossa evolução espiritual. Quando os Espíritos nos falam de perdão, é o perdão que nós devemos estender ao próximo e devemos estender a nós mesmos. É o perdão que nós temos que nos conceder, de conceber que numa época erramos porque éramos ignorantes, mas hoje, se temos um novo entendimento, nós temos o direito de recomeçar a nossa vida, de fazer diferente do que já fizemos até hoje. Só que para chegar nesse estágio, nós primeiro precisamos passar pelo estágio do reconhecimento. Reconhecer em nossa vida onde nós já falhamos. Mas não com aquele pensamento de assim, para nos condenarmos, para nos sentenciarmos, para desejar uma punição severa. Nunca é nesse objetivo. Quando nós rememoramos as nossas faltas, nunca é para que nós fiquemos, usando uma linguagem popular, para baixo. Para que a gente fique triste, lamentando por ter errado. Mas para que a gente tome uma resolução de não mais fazer como já fizemos. E pensem, todos os seres em evolução erram e continuarão errando. Todos nós somos seres que estamos nesse processo. E muito do que nós erramos foi por ignorância, foi por não perceber uma realidade maior, por não perceber um quadro mais amplo que a vida nos mostrava, mas que estávamos cegos por orgulho. E essa disposição de renovação, nós temos que ter e de enxergar que, se estávamos enganados, hoje não estamos mais, o que nos cabe é o recomeço, é a retomada dos nossos objetivos de vida. Isso é algo que nós temos que fazer quase todos os dias. Porque todos os dias nós estamos cometendo equívocos, erros, deslizes, estamos falando palavras indevidas para as pessoas, agindo de forma indevida. Mas o mais importante é a nossa disposição, a cada dia, de nos renovarmos, a cada dia de sermos uma pessoa diferente, porque essa é a mensagem do cristianismo. Essa foi a grande notícia que Jesus trouxe para todos que conheceram Ele pessoalmente, de que toda pessoa pode ser nova à medida que ela compreende melhor a lei divina, de que todos podem se modificar a partir do momento que vão aprendendo cada vez mais. E é por isso que os Espíritos superiores nos ensinaram que a nossa responsabilidade é sempre proporcional ao nosso conhecimento, é sempre proporcional àquilo que nós já sabemos. E o quanto nos falta ainda aprender sobre vida? O quanto nos falta ainda aprender sobre a realidade espiritual? É muito. Ninguém aqui na Terra sabe ainda muito. Todos nós somos aprendizes. Então todos nós somos pessoas que estamos com a missão de aprender a cada dia. De buscar cada vez mais o conhecimento espiritual, porque é ele que vai nos dando a forma de prevenir os novos enganos. Quando nós lemos as histórias admiráveis que são trazidas nos romances, a própria vida de Paulo é apresentada num romance extraordinário do livro Paulo Estevão, escrito pelo Emmanuel através do Chico Xavier. Qual foi o objetivo da espiritualidade permitir que tantas histórias chegassem até nós, de pessoas que passaram por lutas, por problemas, por dificuldades? O grande motivo foi para mostrar que a nossa realidade é a realidade daquele ser imperfeito, que falha, mas que sempre tem a oportunidade de recomeçar. Sempre tem a oportunidade de fazer diferente as suas escolhas daquilo que já fez. E para nós, a mensagem do cristianismo, a mensagem do espiritismo, será sempre a desse convite amoroso para que trabalhemos intensamente pela nossa renovação interior. Porque à medida que nós vamos nos esforçando, nos empenhando nesse processo de renovação, nós vamos nos transformando. Porque nós não somos um produto acabado, nós não somos um ser pronto que saímos das mãos do Criador ainda. Nós estamos numa fase ainda da elaboração do que nós iremos a ser um dia. Parece estranha essa ideia, não é? Como assim, eu, um homem velho, já vivi tanto, já passei por tantas experiências, não sou pronto ainda, não sou acabado. Todos nós somos seres ainda em elaboração. Por quê? Nós não atingimos todos os potenciais que nós podemos atingir. Nós ainda não conquistamos tudo que ainda podemos conquistar. Jesus nos disse: vocês podem fazer tudo o que eu faço e até mais. Ele nos disse isso através dos seus discípulos. E o que ele falava para os discípulos não era apenas para eles, era para todos aqueles que quisessem um dia ser seus discípulos. Então nós não atingimos esse estágio ainda. Então nós não somos seres prontos, nós somos seres em evolução, em crescimento e transformação. Nós precisamos muito dessa ideia de que nós somos seres em aprendizado. Nós precisamos dessa ideia para nos conhecermos e para conhecermos o nosso irmão também. Reconhecendo que as pessoas que estão falhando conosco, estão errando, estão nos causando prejuízo, também são seres em evolução, que ainda não aprenderam tudo sobre a lei divina, que ainda estão, muitas vezes, tomando atitudes erradas, criando problemas para o seu próximo, e responderão por isso. Mas eles não são seres prontos ainda. E à medida que a gente desenvolve profundamente essa compreensão, nós passamos a ter uma visão mais amorosa, mais misericordiosa do nosso semelhante. Quando a gente vê que ninguém é pronto, que ninguém está acabado ainda, que ninguém ainda atingiu tudo o que deveria. Às vezes nós somos muito severos ao julgar o próximo, dizendo: mas ele já sabe disso, já viveu tanto, já deveria ter aprendido. Mas isso nem sempre, muitos anos de vida, significam que a pessoa já aprendeu de verdade as lições. Às vezes levam décadas até a gente compreender um aspecto da vida, até a gente interiorizar de verdade um princípio, um valor, uma ideia. Então por que que nós exigiríamos das pessoas essa condição se nós ainda estamos lutando por aprendê-la, por desenvolvê-la? E dessa forma, quando a gente compreende que o próximo é alguém que ainda está em evolução, nós passamos a ter um olhar mais bondoso, de maior aceitação, de maior compreensão. E muitas vezes parece que o nosso desejo de justiça, ele faz com que a gente se sinta, né, indignado, nos faz pensar: poxa, mas ele não vai ser punido? Será? Todos serão, no momento certo, responsabilizados pelos erros que eles criaram. Todo mundo vai responder, assim como nós também já respondemos, respondemos hoje, responderemos amanhã por todos os erros que nós cometemos. Por isso que também não devemos lançar as condenações, desejar o mal para ninguém, porque todo mundo receberá na medida certa as consequências dos seus atos. Porque a lei divina, ela é precisa, ela é algo que funciona de forma extraordinária. No momento certo, o indivíduo passará pela experiência retificadora dos erros que ele cometeu no passado. E muitas vezes nós estamos vivendo no presente essa situação. Nós estamos hoje sendo confrontados em experiências, em situações que nós precisamos realmente passar. E aí o que que nós fazemos? Encaramos as experiências desafiadoras do presente com revolta, com indignação, com inconformação, e não pensamos o que eu posso hoje aprender com essas experiências. Pessoa difícil que se apresenta no meu caminho hoje, que mensagem ela traz da vida para mim? O que ela tem a me dizer sobre mim mesmo, sobre aquilo que eu sou, sobre o tipo de ser que eu me tornei, que eu venho sendo até o presente? Porque tudo na vida tem um propósito, que é o de nos revelar o que nós somos na essência. Tudo que nós vivemos tem o objetivo de fazer aflorar o que nós somos realmente. Porque só nos conhecendo, então precisa vir, emergir tudo aquilo que nós somos, para que a gente realmente possa se transformar. Porque nós somos os grandes trabalhadores dessa obra de renovação de nós mesmos. Embora Deus opere no mundo e haja através dos homens, no nosso mundo íntimo Ele também trabalha, mas somos nós que vamos, à medida que vamos nos conhecendo, vamos permitindo que as mudanças ocorram. Porque é da lei divina que o livre-arbítrio de nenhum ser seja violentado, de nenhum ser seja desrespeitado. As escolhas que cada um faz pessoalmente, interiormente, elas são respeitadas pelo Criador do Universo. Ele nos dá essa primazia sobre o nosso destino, de nós escolhermos o momento que nós vamos nos transformar, o momento que nós vamos nos tornar outro. E Ele nos dá apenas as experiências que vão nos revelando. Por isso que hoje, diante de problemas e desafios, não pensemos assim: puxa, Deus está me punindo pelo erro que eu cometi no passado. Deus está me sentenciando porque eu fiz isso numa encarnação passada. Na verdade, Ele está nos revelando aquilo que nós ainda somos e que nos levou a agir daquela forma, para que hoje nos transformemos, para que hoje nos renovemos. Porque a lei divina, ela não age apenas em base de punição. Ela é, sobretudo, educativa. Ela é educadora. Ela transforma. Ela faz o indivíduo se modificar. Esse é o papel da luta, do sofrimento, da dor em nossa vida. É produzir mudanças. E muitas vezes essas mudanças nem são tão difíceis assim. Nem são grandes feitos que nós iremos realizar para nos transformar. Muitas vezes é a gente entender mais profundamente e sentir mais profundamente a necessidade de adotar determinadas atitudes, de bloquear certos pensamentos dentro de nós. E isso tudo já é capaz de nos produzir uma grande renovação. Quando nós, por exemplo, assumimos um compromisso, talvez nem tão grandioso, mas algo mais simples, de passar a fazer algo que até então nunca fizemos. Lutar contra uma tendência infeliz que nós temos, que talvez nem seja um grande vício, talvez nem seja um grande defeito, mas a gente compreender que será por essa experiência pequena da vida é que nós iremos nos auto-educarmos. E aí nós percebemos a transformação que passa a ocorrer em nossa vida. A título de exemplo, nós poderíamos, por exemplo, aprender a domar a nossa língua, falando menos mal das pessoas, falando menos mal das situações, condenando menos as pessoas. No primeiro momento, a nossa mente ela fica povoada, repleta de censuras, condenações, acusações. Mas se a gente conseguisse deter em nós o comentário depreciativo sobre pessoas, situações, nós já estamos no início de um processo de renovação. Nós já estamos no início de um processo de tornar até mesmo a vida mais bela. Porque quando nós reclamamos demais e falamos demais dos problemas, nós criamos para nós e para as pessoas que nos cercam uma ideia muito negativa da vida. E isso tira das pessoas, muitas vezes, até a sua motivação, até aquela alegria que ela tem de viver. Então veja, é uma mudança que não requer que a gente se transforme profundamente. É uma mudança que não quer que a gente se torne um espírito santificado imediatamente. É apenas a gente ter e pensar mais sobre aquilo que nós vamos falar. A gente realmente segurar em nós a palavra que possa não ajudar, que possa não edificar, que possa não contribuir e selecionar, pensar um pouco mais. Isso nos dá o desenvolvimento de uma grande qualidade, que é a prudência, uma virtude, na verdade. À medida que a gente vai detendo os nossos ímpetos de condenar, de acusar, de reclamar, nós vamos o quê? Desenvolvendo a habilidade de pensar mais sobre as situações e ver que talvez elas não são exatamente como nós julgamos e de perceber que elas não são verdadeiramente aquilo que nós pensávamos ser. E nesse processo, nós estaremos sendo o quê? Seres que estamos em processo de purificação, de sublimação, de evolução. Estaremos nos tornando criaturas mais puras. Não totalmente ainda, mas estaremos já num processo de renovação. E à medida que nós vamos disciplinando aquilo que falamos, o que comentamos, nós passamos a fazer o quê? A nos tornarmos agentes mais eficientes da obra divina. É aí que nós passamos a operar de forma mais significativa como instrumento de Deus no mundo. Porque aquele que condena, muitas vezes não tem palavras de abençoar. E aquele que não abençoa, não pode estar contribuindo para a obra divina. Então é preferível que eduquemos a nossa palavra para que ela oriente, esclareça, eduque, abençoe, do que ela condene, acuse e rebaixe o outro. dessa maneira, nós estaremos então num processo de transformação de nós mesmos e ao mesmo tempo seremos instrumentos divinos no mundo, porque estaremos ajudando os nossos irmãos. E para que a gente possa compreender o valor dessa ideia então, pensemos naquelas figuras tão assim angelicais, amorosas, aqueles seres que quando nós ouvimos ali uma gravação do que eles disseram, nos inspira aquela fé, aquela confiança nos valores que eles representaram. Pessoas como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, são pessoas que pela sua fala bondosa, amorosa, pelas suas expressões de amor ao próximo, só nos incentivam o bem, só nos motivam a uma renovação, a fé, a confiança. Então vejam aí o poder da palavra, daqueles que educaram a palavra para abençoar e bendizer apenas. Eles se tornaram instrumentos divinos, mobilizando nas outras pessoas as suas melhores disposições, os seus melhores desejos de evolução, porque educaram em si um dos seus potenciais, educaram dentro de si a habilidade de falar com o próximo. Eles se tornaram seres limpos para agir em nome de Deus. E nós também podemos fazer isso. Nós também podemos nos tornar seres que teremos mãos limpas para agir no mundo de forma a contribuir para o progresso. Mas para isso nós temos que cuidar de nós mesmos também. Para isso nós temos que libertar o nosso coração das mágoas, dos ressentimentos, dos rancores, daquele sentimento de amor ferido, de amor próprio ferido, aquele sentimento que às vezes a gente tem de rejeição dos outros. Nós temos que nos libertar de tudo isso, perdoando aqueles que nos menosprezaram numa época, reinterpretando situações vividas, dando novo significado às situações que já passamos. Essa é a forma de nos tornarmos pessoas progressivamente melhores. É encararmos que nós estamos em trabalho permanente de elevação espiritual. Cada um de nós. Não pensemos que é o nosso irmão do lado, da esquerda, nem da direita. Não pensemos que é o de trás, nem o da frente. Não pensemos que é aquele que está em casa ou aquele que nós vamos encontrar amanhã no ambiente de trabalho. Não. A grande preocupação que nós temos que ter em saber se está em processo de transformação é o ser que nós somos. Essa é a grande preocupação que nós temos que ter. Naturalmente que nós vamos nos preocupar com os nossos entes queridos e desejar o melhor para eles, até espiritualmente. Mas o único ser que nós temos poder sobre o destino dele somos nós mesmos. Nós temos um poder sobre aquilo que nós teremos no futuro. E esse poder ele passa hoje pela nossa conscientização, pela compreensão da nossa realidade e a formulação de um desejo muito forte, muito seguro, de que queremos ser uma nova pessoa, de que podemos ser uma nova pessoa, porque é isso que nos foi ensinado até hoje. Desde os tempos de Jesus até a vinda do Consolador no século XIX, a vinda aqui no século XX e XXI, de tantas mensagens inspiradoras, é nos apontar o caminho da evolução espiritual, de que nós podemos nos transformar, que nós podemos ser novas pessoas a cada dia, desde que realmente nos coloquemos nesse trabalho de autoeducação, de transformação daquilo que trazemos de perfeito, mudança de pontos de vista, de mudanças de ideias. E nós temos tanto a favor disso, porque nós podemos reformular as nossas ideias, nós podemos mudar concepções à medida que nos esclarecemos, à medida que estudamos, à medida que participamos dos cursos que a casa oferece, à medida que estamos presentes nas reuniões de maneira mentalmente ativa, à medida que nos esforçamos no nosso estudo individual, através de uma leitura sistemática, semanal, de estudo individual. Há uma tendência, depois que a gente adquire certos conhecimentos espíritas, de a gente se acomodar e achar assim, ah, eu já sei o principal, eu não preciso saber mais nada. Agora eu só preciso pôr em prática. Isso é uma auto-enganação, uma falácia isso. Nós podemos acreditar que sabemos muito, mas ainda sabemos pouco. Por isso que temos que ler constantemente boas obras, obras inspiradoras. obras de Allan Kardec, obras de Chico Xavier, na verdade, obras dos espíritos que escreveram através dele, e de tantos outros seres notáveis que nos trouxeram tanto conhecimento. Nós temos que ler aquilo que nos inspire, essa ideia de que nós podemos nos transformar, que podemos nos renovar. Nós temos que nos alimentar, porque a nossa evolução, ela se dá por base na assimilação de conhecimento e experiência, tanto daquela que nós vivenciamos, quanto daquela que os outros vivenciaram. A experiência que outros vivenciaram e que ficou registrada nos livros e hoje em outros meios mais modernos, ela é inspiradora. Ela nos ajuda a dar mais sentido às nossas próprias experiências. Então nós temos que aprender constantemente. Todos nós temos que ter como missão, como tarefa, como parte do nosso processo de evolução espiritual, estudarmos permanentemente, lendo, refletindo, dialogando com companheiros mais experientes sobre aquelas ideias, compartilhando as nossas próprias ideias, reformulando conceitos. Essa é a grande forma que nós temos de educar a nós mesmos. É a grande forma de encontrarmos grandes inspirações para nós. E temos que ir além. Temos que buscar viver esses princípios que nós acreditamos. Temos que colocar todo dia em prática, na nossa oração ou iniciar um dia, a formulação de um pensamento, de um desejo, de superar algo naquele dia. De realmente encarar aquele obstáculo, aquela dificuldade, de uma maneira mais positiva, mais assertiva, com mais confiança que vamos vencer. Porque acreditem, força para vencer os obstáculos, todos nós temos, sempre. Né? Só que há um condicionante para que essa força se manifeste. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos começar inicialmente acreditando que nós temos esse poder de superação, de resistência. E se a gente pensar na nossa própria vida, nas experiências que nós já passamos, nós vamos descobrir que nós já vencemos muitos obstáculos, já passamos por muitos problemas, já solucionamos inúmeros conflitos no passado. Por isso que hoje, diante de novos desafios, nunca desanimar, nunca desacreditar, nunca achar que os dias hoje são piores do que já foram. Porque, na verdade, não existe dia pior ou melhor. Depende de como nós o encaramos. Depende de como nós enfrentamos essas experiências. Há pessoas que passam uma vida inteira de calma, de tranquilidade, de segurança material, emocional, estão em um ambiente socialmente seguro, estão em paz com todas as suas necessidades atendidas e chegam do outro lado da vida profundamente atormentadas. Por quê? Porque não fizeram absolutamente nada pelo seu progresso. Receberam concessões divinas, receberam favores divinos para que elas pudessem trabalhar pelo bem do próximo. E não fizeram. Quando chegam no outro lado da vida, estão profundamente atormentadas. Enquanto que outros, enfrentando inúmeras dificuldades, inúmeros impedimentos na vida, chegam como espíritos vencedores no outro lado da vida. Por quê? Nunca temeram os desafios da vida. Nunca desanimaram, nunca entregaram os pontos, como se diz popularmente. Nunca se deixaram abater. Foram pessoas que lutaram intensamente e bravamente. Foram agentes do mundo de sua renovação e da renovação de outras pessoas. Foram pessoas que trabalharam pelo bem do próximo, que conseguiram atender as necessidades dos seus, atenderam as suas próprias necessidades, em meio a muitos obstáculos, em meio a muitas dificuldades. Então a dificuldade não deve servir para nós como desânimo. Talvez essa seja uma semana que comece cheia de desafios, uma conta para pagar que nós não temos o dinheiro ainda. Pode ser um desemprego que nós temos que enfrentar mais uma semana procurando emprego. Pode ser a doença dentro do lar que está ali nos tirando a paz, o sono à noite. Pode ser a falta de harmonia, a falta de união na família. Mas tenho certeza, nós venceremos essas dificuldades. Mas nós temos que conservar a paz interior. Temos que conservar a nossa fé, a nossa confiança. Porque esse estado de alma, ele nos fortalece. Ele nos blinda, Ele nos ajuda a atravessar o momento mais difícil da crise, e quando ela passa, nós percebemos. Nós não complicamos mais a nossa situação, porque não nos permitimos o desespero, porque não escapamos, não fugimos das nossas lutas. Nós as enfrentamos. E é isso que vai nos dando a força moral. E é isso que vai nos libertando dos problemas. Por quê? É da lei divina. À medida que nós aprendemos o que uma dor, um sofrimento tem a nos ensinar, aquilo desaparece de nossa vida. Aquele problema, ele se dilui à medida que nós aprendemos a experiência que ele veio nos trazer. Por isso que temos que nos esforçar tanto por dar sentido ao que nós passamos. Entender o porquê nós estamos vivendo aquilo. Descobrir o que ele tem a nos dizer sobre o nosso ser, sobre aquilo que nós somos realmente. Porque à medida que aprendemos e nos transformarmos, nós nos libertaremos dessas lutas. Lutas que muitas vezes se prolongam por anos a fim em nossa vida, é porque nós resistimos a aprender com aquilo que elas têm a nos ensinar. Muitas vezes nós não queremos encarar a realidade mais profunda que ela nos mostra. E aí nós não conseguimos realmente vê-la desaparecer dos nossos caminhos. Mas é porque nós resistimos a encarar a realidade que elas nos apresentam. Então, que ao enfrentarmos um desafio, não recuemos, não abandonemos, não fujamos dessa situação. Que a gente encare com coragem, realmente, com disposição, com espírito de serviço, sempre pensando que há algum bem a ser feito, independente da condição que nós estivermos. Independente de como nós estamos, se estamos bem de saúde, bem financeiramente, estamos com paz ou não no nosso lar, nós ainda temos algo a oferecer de bom de nós para o mundo. Porque é nesse exercício de doação, de esforço, é nesse exercício de realmente oferecer o melhor, mesmo quando tudo parece contra a gente, que o nosso valor se destaca, que o nosso mérito cresce. É nesse momento da luta que surge para nós grandes oportunidades de crescimento espiritual. Então não nos desanimemos jamais, não nos entreguemos jamais, dizendo, não vou conseguir, eu vou desistir. Esse é o pensamento que inicia todas as derrotas, quando a gente começa a alimentar essa ideia de que nós não temos saída, de que nós não temos como solucionar o nosso problema, de que nós somos fracos e nós nunca vamos conseguir superar um momento difícil. Esse é o início da nossa derrota espiritual. Esse é o início do bloqueio da nossa força, da nossa capacidade de transformação. Enquanto que quando nós acreditamos no poder da vida, no poder divino que nos transforma e nos oferece sempre o melhor, nós nos alimentamos de força para resistir aos obstáculos. Então, a nossa vitória, ela começa essencialmente na fé que nós temos. Ela começa essencialmente na certeza que nós temos de superar cada etapa da vida com os seus problemas, com as suas lutas, com os seus aprendizados. É quando nós alimentamos certeza de que tudo é transitório, de que toda dor passa, é que nós adquirimos a força para prosseguir. Porque nenhum sofrimento é destinado a permanecer para sempre em nossa vida. Nenhuma luta deverá permanecer para sempre. Todas elas têm um prazo de validade. Tudo, toda experiência tem começo, meio e fim. Tanto as experiências boas da vida, quanto as experiências negativas. E cabe muitas vezes a nós anteciparmos o término de lições mais dolorosas, pelo esforço que nós praticarmos, pela dedicação que nós nos empenharmos. Muitos pensam que a lei divina é uma lei rígida, severa, cruel, que cobra ceitil por ceitil, ponto por ponto, cada erro que o indivíduo cometeu. Mas Jesus disse que não era bem assim. Ele disse que o amor cobre uma multidão de erros. Então, se a gente desenvolver um sentimento mais fraterno, mais amoroso pelo próximo, podemos ter as nossas provas abreviadas? Podemos. Se a gente se tornar mais solidário, mais dedicado à causa do bem, podemos minimizar o nosso sofrimento? Sim. Por isso que os Espíritos insistem tanto que pratiquemos a caridade de coração. Não só doando coisas como se a gente estivesse comprando a nossa liberdade, mas que a gente faça pensando em minimizar a dor do próximo, por solidariedade, por amor, por dedicação à causa humana, que a gente realmente se doe de todas as formas possíveis, materialmente, emocionalmente, moralmente. Que a gente realmente deseje o bem das pessoas e trabalhe pelo bem delas. Nós estaremos plantando a paz no nosso caminho, a renovação, a transformação de nossa vida. Quando nós vivemos profundamente o espírito de caridade, nós estamos trabalhando também pela transformação do mundo, porque estamos suavizando corações, convidando outros a se tornarem bons. E dessa forma, nós estaremos também amenizando muito das lutas que nós temos ainda a enfrentar. Jesus não prometeria isso, de que o amor cobre uma multidão de erros, em vão. Ele não diria isso de maneira leviana. Ao afirmar, ele nos disse claramente a receita da libertação do sofrimento. Ele deu claramente ali a indicação de que, se amarmos muito, nós transformaremos a nossa vida. Se nos esforçarmos realmente pelo bem, nós aceleraremos a nossa evolução espiritual. Esse é o convite que o Mestre nos faz há tantos séculos, não apenas há 2000 anos. Desde quando ele reuniu em torno do planeta espíritos que vieram degredados de um outro mundo para reencarnarem aqui na humanidade primitiva que iniciava sua experiência na Terra, ele prometeu que estaria sempre conosco, de que nos inspiraria, nos ajudaria, que aqui seria uma grande oficina de transformação para milhões de espíritos. E ao longo desses milhares de anos, inúmeros espíritos alcançaram a luz através das experiências terrenas. Alcançar a paz interior, alcançar a união com Deus através das experiências terrenas. As mesmas lutas que nós temos hoje, os mesmos desafios que o mundo material nos impõe. Por isso que nós temos que encarar e abençoar a nossa vida e vê-la sempre com muito otimismo, com muita confiança, com muita fé, porque aqui é a grande oportunidade que nós temos de elevação espiritual. A nossa vida material, ela é uma bênção extraordinária. Apesar de qualquer dificuldade que a gente possa levantar da vida que nós recebemos, ela é a melhor experiência que nós poderíamos ter tido. Nela está reunido todas as condições para conquistarmos uma parcela da felicidade que nos cabe. Só que para isso nós precisamos abrir o nosso coração a esse sentimento de amor profundo que envolve a humanidade. Temos que estar dispostos a encarar a todos como nossos irmãos. Mesmo os nossos inimigos, mesmo os nossos adversários. Mesmo os nossos adversários e inimigos sociais que criam tantos problemas, tantas dificuldades, não podemos vibrar ódio e rancor contra eles. Não podemos desejar o sofrimento deles. Temos que desejar que eles se renovem também para o bem. Que eles abram seu coração, a sua mente e se transformem também. Porque é só limpando o nosso coração de todo ódio, toda mágoa, todo ressentimento, é só libertando a nossa mente das lembranças tristes, depressivas, do sofrimento que alguém nos causou, e perdoando essas pessoas, é que nós encontramos paz. Então busquemos os meios para isso. Temos a doutrina consoladora, temos hoje na Terra técnicas, conhecimentos e tantas terapias que ajudam o homem a superar os seus conflitos, as suas lutas. Busquemos esse conhecimento todo para nos renovar. E nós conseguiremos, desde essa vida já, experimentar a paz que Jesus desejou a todos nós. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine nesta semana, que possamos todos encará-la com muita fé, muita experiência, muita esperança, porque certamente nós temos muitas possibilidades de vitória nos próximos dias. Muito obrigado, gente.